Orgulhoso com as conquistas de uns, desapontado com a vontade de alguns, que por aí falam aos montes. Mas incoerência entre as ideias não há pontes. Entre quatro paredes é fácil ser revolto. Vocábulos pesados, meu barulho voa solto. Rouba-lhe o silêncio na hora exata e talvez devolve a alma o conforto por sua vez. Sigo rimando e jejuando o que me cabe, antes que os ponteiros se unam e tudo acabe. Fitando algumas cenas bem constrangedoras, o andamento quebrando funções motoras. Quem não põe pra fora vive a somatização. Amante da semântica, eu libero emoção. Sinto as mãos rachadas, meu trabalho é inerente. Nunca tem limite no mais alto expoente. Linhas curtas, mensagens subliminares. Eu e beats amplos, G com riscos lineares. Os fragmentos de ideias potencializados são viciantes como os beats sincopados. Feeling poético no caos cotidiano. Só mais um macaco no perímetro urbano. Representando a rima rara, veemente. O quarto da parada eu chamo elo da corrente. O que você conhece mais de outra maneira? O que você fazia, mas era de brincadeira. Agora é sério, sério, muito sério. Rap envenenado, a fórmula não tem mistério.